Alô, alô, aqui Ricardo Vilas, estou trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Olá a todas e todos que nos escutam. O disco do dia de hoje traz Roberto Marques com seu álbum Trombone do Brasil. O disco abre com a conhecida música do Chico Buarque, Samba do Grande Amor. O trombone é uma figura obrigatória em bandas de todos os tipos, da gafieira à orquestra sinfônica, da bossa nova ao frevo, é uma sonoridade que marca a música brasileira. Roberto Marques, um dos grandes solistas do instrumento, se destaca e apresenta aqui seu primeiro disco solo. Madrugada de Zequete também está presente no disco. Roberto Marques participa de várias formações, entre as quais o conhecido Pagode Jazz Sardinhas Clubes. Ele traz no seu primeiro disco Pedacinhos do Céu, de Valdir Azevedo e Miguel Lima. Trombone e gafieira, essa é uma dupla que dá certo, como no Chorinho de Gafieira, de Astor Silva com Roberto Marques. O disco do dia de hoje traz Roberto Marques com seu álbum Trombone Brasileiro. É um lançamento hobby digital, nas melhores lojas pode ser encontrado. E também no site www.hobbydigitaltudojunto.com.br. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Viras e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.